tocando modão de arrasar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene. Bandejando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Bandejando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. Maldito sentimento que nunca se acaba. A falta de você bebida não ameniza. Tô tentando apagar fogo com gasolina. A falta de você bebida não ameniza. Panorâmica FM. E aí, bacana, madeira é aqui, hein, rapaz. Madeireira Colombo, Massaranduba, Angelim, Jatobá, eucalipto tratado e todo tipo de madeira trabalhada, rapaz. Zelezinho falou, tá falado. Madeireira Colombo, Campina Grande, às margens do Açude Velho. Entrega para toda Paraíba. Tudo em até 12 vezes no cartão. Siga @ Madeireira Colombo. É no compasso da sanfona que a história acontece. O vestido rodopia, o coração dispara. E é no passo firme da bota que o amor aquece. E a sanfona com seu fole já se prepara. Porque no Arraiá de Prêmios Aloysio Fashion é assim. O sapato certo te encontra e a sorte tá na mão. Participe do maior arrasta-pé de prêmios da Aloysio Fashion. É emoção, é estilo, é tradição. Aloysio Fashion, 25 anos com você no compasso do São João. Panorâmica FM e você, primeiro lugar em audiência absoluta e comprovada. Jussi Félix. 9:03 agora, estamos de volta com o momento reflexão já a partir de agora aqui no Panorâmica e você, manhã de quarta-feira. A gente vai te convidando para fazermos juntos o nosso momento reflexão dessa manhã, que tem o oferecimento. Vamos lá. Pronto, deu certo agora. Tem o oferecimento da Bela Life Naturais, que tem produtos 100% naturais para você no atacado e varejo na Rua Afonso Campos, 339, Centro de Campina Grande. Alô, blogueirinha e toda a turma da Bela Life Naturais, desejando aí um excelente dia de vendas para vocês. Temos aqui também a Anel Nordeste, gente, para você poder seguir a turminha através do Instagram. A Anel Nordeste tem mais do que produtos, ela entrega soluções. E você pode pedir o seu orçamento através do 996-969371. Também temos o oferecimento da GMG Mármore e Granitos. Você fala com o Givanildo Vilar através do 996858130. Tem granito nacional e importado, tá? Para você poder ter o melhor produto na sua casa. Só fala com eles. Desejar um excelente dia para a turma da GMG Mármore e Granitos. Uma ótima quarta-feira, meninos. Vamos lá, 9:04 agora, o nosso momento reflexão dessa quarta-feira diz o seguinte: a maneira como você vê é o que é. Na psicologia, aprendemos que a realidade é interpretada por cada pessoa de forma única. Dois indivíduos podem viver a mesma situação, mas enxergar e sentir de maneiras completamente diferentes, gente. Isso acontece porque não são os fatos que determinam nosso mundo interno, não, mas é a forma como percebemos e interpretamos. Então, muitas vezes, as bagunças que acontecem na nossa vida não existem de verdade, mas a gente faz ficar bagunçado porque a gente interpreta do nosso jeito, a gente favorece as nossas necessidades. Então, isso faz com que o que você ouve, ou o que você lê, ou como você participa de determinadas situações, e você pensa algo sobre isso, é o que de fato vai ser verdade para você. Se você vê a vida como pesada, tudo vai parecer difícil para você. Se vê como aprendizado, até a dor pode ter um propósito para você. Aí quem escolhe é cada um de nós. Se vê as pessoas com desconfiança, até gestos de carinho de fato parecerão falsos. Ou seja, minha gente, a visão molda sua experiência, sua mente filtra e cria significados o tempo todo. Quem nunca julgou ou prejulgou alguém sem conhecer? Primeiro porque ouviu informações sobre essa pessoa, e outra porque você já criou, viu a pessoa e criou uma historinha na sua cabeça. Eu não estou falando de quem realmente já é assim. Não estou falando das pessoas que de livre e espontânea maldade e, enfim, tempo vago demais na vida faz coisas ruins com a gente. Eu estou falando que às vezes passa situações na nossa vida que a gente pré-julga sem sequer dar o direito do outro lado poder trazer as suas informações verdadeiras. E aí sim a gente julgar se quer ou não que essa pessoa ou essa situação esteja mais íntimo a nós. Por isso, mudar como a gente enxerga, né, pode mudar de fato tudo na nossa vida. Não é fingir, não, que não dói, porque dói. Não é negar a realidade, não, porque se doer de fato, mesmo, se a situação te machuca, se a palavra te machuca, se foi usado de má fé, se foi uso, né, de má fé, é claro, claro que você tem todo o direito de se revoltar, você tem todo o direito de, enfim, se espalhar todo. Você tem, mas muitas vezes na nossa vida, e foi esse texto, né, com o pensamento aí voltado para o nicho de psicologia, que eu queria justamente trabalhar com você e comigo mesmo a esse respeito. Porque não é o que acontece com a gente que é ruim. É como a gente reage ao que acontece com a gente. Eu não sei vocês, né? Mas isso é muito difícil para mim. Muitas vezes eu trago aqui para vocês, né, praticamente todos os dias, pensamentos que eu acho relevante que seja algo botado em prática, que seja algo necessário de ser colocado em prática na minha vida e, consequentemente, na sua vida. Porque eu acho que a gente tentar mostrar para o mundo que a gente não reage a certas dores, a gente vai sofrer do mesmo jeito. Mas se a gente tentar se blindar dessas dores e realmente gastar a nossa energia com algo que faça a diferença na nossa vida, talvez fosse melhor. E aí eu te convido a refletir sobre isso. Aprender a olhar com mais clareza, maturidade e equilíbrio. Eu preciso. Levanta aí a mão quem precisa. Eu estou com as minhas duas mãos levantadas. E se você não precisa, parabéns para você. Segue a vida. Entender que o mundo fora da gente está caótico. Caótico. Não é levar num tom de brincadeira, não. Tá mal, tá ruim. Mas a minha forma de ver pode ser um abrigo para mim mesmo, um impulso e até de fato um recomeço. O que é depende muito de como eu vejo, de como você vê. Por isso, cuide do seu olhar, ele constrói a sua vida. Constrói, você entende? Se eu passar o dia todo lendo coisas construtivas, ouvindo coisas construtivas, no final do dia eu vou ser uma pessoa mais construtiva. Se eu passar o dia todo vendo besteira, alimentando a minha alma, alimentando a minha mente de coisas vazias, eu vou continuar sendo a mesma pessoa vazia, que não acrescenta em nada na minha vida, que bagunça ou tenta bagunçar a vida das outras pessoas. Isso aonde eu esteja, seja num ambiente familiar, seja num ambiente de trabalho, num ambiente de amizade. Então, 9:10 da manhã dessa quarta-feira, eu te convido a refletir sobre isso. O que é depende muito de como você vê. Por isso, cuide do seu olhar, porque ele vai construir a sua vida. Esse é o nosso momento reflexão com o oferecimento da Bell Life Naturais, da Anel Nordeste e da GMG Mármore e Granitos. Teu olhar de amor, Senhor. você que fez ela cair. Tá vendo o uísque nesse copo? É porque você falou, não volto. Já tentei, mas tá difícil erguer. É tomba atrás de tombo, sem você, sem você. Corpo quente tem sangue de gelo. Pro meu desespero, dentro desse corpo quente tem sangue de gelo. Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo. E congelo meu orgulho e eu volto no estalar. E aí, Guinho, será que vai dar certo? Vai dar certo com certeza. Guilherme, do jeito diferente, totalmente diferente. Panorâmica FM. Zé Irã Restaurante, 10 anos de tradição e sabor, no coração do bairro José Pinheiro, no início da rua Fernando Vieira, número 144, está o Zé Irã Restaurante, reconhecido por sua deliciosa comida tradicional da região, com um ambiente acolhedor e familiar. É o local ideal para apreciar pratos que fazem parte da nossa cultura e história. Estamos abertos de quarta a segunda, prontos para atender você e sua família. Toda segunda-feira não perca o famoso pirão, preparado com um sabor autêntico que só o Zé Irã sabe oferecer. Faça seu pedido pelo telefone 839-9186-5175 e experimente a melhor comida regional, feita com carinho e tradição. Devassa e Vaidbet apresentam domingo, dia 20 de julho, na Vila Sítio São João, ao seu Valença. Eu já escutei os apenas apanhei na beira-mar. Da expectação lunar. João Gomes! Se conforme com certeza. Com o pessoal e uma galera animada que gosta de comer água, tá em brasa me esperar. Tô querendo te beijar de novo. Capital do Sol! E os três do Nordeste. Pra recordar, a Vila Sítio São João voltou pra torar. Acompanhe nossas redes sociais, antecipados na Rede Farma Tambaú em João Pessoa e Rede Farma Parque da Criança em Campina Grande. Panorâmica. Saúde não é brincadeira. Por isso procure a pioneira, Clínica Popular Santa Lúcia, com reumatologia, neurologia, ginecologia, dermatologia, diversas especialidades, exames laboratoriais, ultrassonografias e eletrocardiograma. Clínica Popular Santa Lúcia, Rua Capitão João Alves de Lira, 565, na Prata, na Rua do Convento das Clarissas, fone 3322-2804. Todo mundo ouve. Panorâmica FM e você, primeiro lugar em audiência absoluta e comprovada. Jussi Félix. 9:24, através do 996-57-90-97, você pode pedir o seu sucesso. Pede que a gente toque aqui nessa manhã de quarta-feira. Deixa eu mandar um alô especial pra turminha que tá lá. Deixa eu ver aonde, cadê ele, gente? Parelhas, Rio Grande do Norte, Josué Raça, pedindo aqui Vida Cigana, né? Que a gente tocou aqui com o Léo Magalhães. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Gente, pode falar e deixar aqui o seu parabéns, pode deixar aqui o seu pedido musical, a sua reivindicação, o espaço é todo seu. Por falar em espaço, já vou aproveitar aqui e mandar os parabéns para maravilhosa, né? Para dona Joelma. Hoje é um dia super especial. O dia em que a minha irmã completa mais uma primavera e eu desejo tudo de melhor para a sua vida. Que Deus continue abençoando cada dia mais. Você é tudo de melhor que existe nesse mundo. Eu espero muito poder comemorar muitos e muitos e muitos anos como esse. Feliz aniversário, maninha! Que Deus te abençoe com muita saúde, muito sucesso, muita alegria. Você merece tudo o que há de melhor nessa vida. E uma vida ainda eterna com Deus. Eu espero que você saiba e guarde sempre no seu coração o quanto eu amo você, o quanto você é especial e fundamental para a nossa família. Então, mais um dia, mais uma primavera, a gente tem um privilégio de poder te dar os parabéns. Beijo grande, maravilhosa, até mais tarde, se Deus quiser. E é isso, gente. Para o seu aniversariante, para a pessoa especial, deixa aqui a sua participação. Nosso número é o 996-57-90-97. Daqui a pouquinho tem a participação do ouvinte. E agora a gente tem o quê? A gente tem Matheus Fernandes com o sucesso Triplex. Panorâmica. Parece que essa cidade ficou ruim de cama, ou foi você que caprichou pra caramba? Parece que as bebidas que eu bebo é zero álcool, é que pra saudade forte qualquer drink é fraco. Você aluga os triplex, tá aqui na minha mente, e tá morando sem amor e que me desceres. Cê não sai na sua, cê não sai nos beijos. Cê não sai nas fumaçadeiras, bebedeira que eu tô. Te ligo, cê não atende na moral. Eu tô sem moral, no peito tem saudade, no meu olho água de sal. Cê não sai na suada, cê não sai no beijão que eu tô. Cê não sai nas fumaçadeiras, bebedeira que eu tô. Te ligo, cê não atende na moral. Eu tô sem moral, no peito tem saudade no meu olho, água de sal. E Matheus e Paulo, ao vivo em São Paulo. Vamos que vamos. Matheus Fernandes, ao vivo em Sampa. É isso. Ouve ela. Parece que essa cidade ficou ruim de cama. Ou foi você que caprichou pra caramba. Parece que as meninas que eu bebo é zero ar. É que pra saudade forte qualquer drink é fraco. Você aluga um triplex aqui na minha mente, e tá morando sem roupa, oi que lindo indecente. Cê não sai na suada, cê não sai no beijão que eu dou. Cê não sai na fumaça nem na bebedeira que eu tô. Te ligo, cê não atende. Cê não sai nos beijão que eu tô. Cê não sai nas fumaçarenas, bebedeira que eu tô. Te ligo, cê não atende na moral. Eu tô sem moral, no peito tem saudade, no meu olho água de sal. Tu tem saudade no meu olho água de sal. Matheus Fernandes. Aqui, ó. Já tô com vontade de fazer gostoso. Quem gostou faz barulho, por favor. Aqui toca tudo que você quer ouvir. Sintonia total com você. Panorâmica. Hoje eu não quero mais um amor que me consome. Agora vai ser do meu jeito. Sendo Você está ligado na Panorâmica. O nome dela, Yara G. Valquíria Santos, convida. Ei, há muito tempo que eu estou a te esperar. Sinto vontade de poder te apertar. Sinto saudade dos momentos de nós dois. Não jogue fora tanto amor, tanta paixão. Você precisa escutar seu coração. Sei que ele ainda bate forte por nós dois. Que você não me esqueceu, está escrito em teu olhar. Muito amor, não tenha medo, vem depressa, sai da solidão. O que eu preciso confortar meu pobre coração? Sei que você não me esqueceu, só tá tentando evitar. Em que rádio você ouviu ontem, hoje e vai ouvir sempre? Responda! Panorâmica! A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Todo mundo ouvir Panorâmica. Mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você. Panorâmica! Você diz em silêncio. Suponho tantas coisas, mas não sei se é minha vontade inventando a sua. Será que a gente tá pensando o mesmo? Não tem ninguém pra nos testemunhar. E o que acontece entre nós é coisa nossa. A gente se encontra nas mesmas ideias de vida, de gente, de desconstrução. No espaço que existe entre a raiva e a risada, e rir com você dos problemas me parece bom. Será que a gente tá querendo mesmo? Só tem nós dois aqui, pode dizer se eu também tava na sua cabeça. É que você nunca sai daqui, não, não. E quando eu tento decifrar, eu vejo qual o tamanho desse sentimento. Preservado nessa geleira do tempo. Cada minuto que eu te vejo é pouco. todo mundo congelado, esperando o momento. Já nem me lembro mais há quanto tempo eu te quero aqui dentro. Só de pensar que vai acontecer, eu não sei se eu aguento. E quando tento decifrar, eu vejo qual o tamanho desse sentimento, adormecido e preservado nessa geleira do tempo. Cada minuto que eu te vejo é pouco pra essa vontade que explode aqui dentro. Qual o poder da colisão de dois corações? E quando eu tento decifrar, eu vejo qual o tamanho desse sentimento, adormecido e preservado nessa geleira do tempo. Cada minuto que eu te vejo é pouco pra essa vontade que explode aqui dentro. Qual o poder da colisão de dois corações desatentos? Panorâmica FM. Espaço apresenta Uma Noite de Paixão em dose dupla. Alcione. Mais uma loucura por mim. Alcione. Alcione. Sou a mulher que te deixa. Se você me traz. Um show da diva do samba. Não deixe o samba morrer. Todo o romantismo de José Augusto. E nessa loucura de dizer que não te quero. José. Agora aguenta a coração. Sábado, 9 de agosto, no espaço Alcione. José Augusto. Um show simplesmente imperdível. Vendas Lojas Miyoshi. Apoio BYD, Tintas Mil, São Brás e Cercose Seguros. Olá, amigos. Aqui fala Tião Lima. Estou aqui de 4 às 6 da manhã na 97.3. Tenho 30 anos apresentando o programa Bom Dia Nordeste na região de Campina Grande. Um programa que foca forró, cantoria, poesia, cordel, tudo ligado à nossa cultura popular nordestina através das ondas potentes da Panorâmica 97.3. Estamos juntos! Panorâmica! Todo mundo ouve. Panorâmica! Panorâmica FM e você! Primeiro lugar em audiência absoluta e comprovada! Panorâmica FM e você! Primeiro lugar em audiência absoluta e comprovada! 9 horas e 40 minutos. Estamos de volta com o Panorâmica e você. 9 horas e 40 minutos agora. Já temos seu menino aqui nos estúdios da 97 para a gente poder fofocar, porque esses artistas aprontam demais, né? Seu menino, bom dia. Oi, Jussi. Oi, bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia, Jussi Félix. Bom dia, você que tá em casa. Bom dia, essa menina. É babado, quartou aqui. Gente, vocês precisam ver o look do dia da Jussi Félix, do minha filha. Toda trabalhada no cachecol, nas luvas, nas botas. Não, essa luva, ele tá exagerando. Eu estou com um sapato bem fofinho, é verdade. Ah. Mas só isso. Agora o e tô com um abuso por dentro, viu? Menino, é um frio de milhões, viu? É, se chegar esse frio que eu tô esperando, Deus te livre, porque graças tu tá só na Deus. Peia, né? Ó, mas antes de começar, eu quero fazer aqui, eu ainda vou postar, mas ontem eu tive um recebido, Jussi, da Sandrola. Ó, a Delícias da Sandra, ela mandou pra mim ontem um que bolo. Que Sandra? Sandra Sandrola, Sandrolinha. Como assim, Brasil? É o quê, Sandrinha? Exatamente. Calma, como assim? Por quê? Porque o quê, mulher? Porque para você foi mandado... Porque ela mora a poucos metros da minha residência. Eu não quero saber, dona Sandrinha. Mas deixa eu fazer logo aqui a propaganda dela. Não, e não ela vai não me fazer, pe... não. E ela não me pediu, eu vou fazer, porque, Jussi, olha, ela mandou para mim, era um bolo com... Era como se tipo vulcão. Ah, era? De chocolate. Foi mesmo? Menina, olhe, eu quase me acabo de comer. Eu comi o bolo todinho, vale salientar, viu? Conte-me mais sobre isso. E aí eu quero dizer que ela tá fazendo, ó, delícia de abacaxi, tem mousse, tem bolo no pote e tem esse... É um bolo baby vulcão. De cenoura com chocolate. Jusce, você não tá entendendo. Eu vou deixar não, aqui tô, o. Não, nem quero. Eu vou deixar o zap, mas eu vou deixar o zap pra você entender. Eu tenho certeza que depois dessa ela vai mandar pra você, viu? Eu não quero, não. Ela não quer mais, não, eu né, não minha filha? Eu não quero. Por que, que você ganhou primeiro? Porque você não é bonito. Não, realmente, eu sou lindo. Aham. Uh-huh. Ó, então faz aí a sua encomenda. Ela fica lá em Nova Brasília. Eu não sei se ela faz entrega, mas de qualquer forma vocês falam pelo zap, tá? É pelo 98816 9647 98816 9647. Eu vou dizer a vocês, não é só propaganda, porque ela, não é porque ela é ouvinte daqui da Raidia e a gente conversa todo dia, né? Porque de verdade o bolo tava uma delícia, viu? Parabéns. E agora, Sandrola, eu vou querer sempre fazer umas encomendas, viu? É babado. Pois é, agora que a Jus tá olhando terminou, pra mim com a cara toda torta. Você terminou, pronto. Vamos fofocar, viu? Vai. Ó, a Morgana Portelusca tá aqui dizendo que também quer provar esse bolo, é babado. Vamos fazer o sucesso aí da Sandrola. Guarda, pare com sua intriga, viu? Uh-huh. E vamos fazer igual a outra. Vamos ajudar o coleguinha que tá começando. Não. É babado. Não, vá, diga. Pois é, menina, antes da gente começar a falar sobre esse assunto que a gente tava conversando aqui, vou falar do Arlindo Cruz. Eu não sei se você soube, mas a esposa dele, né, compartilhou o fato de que ele não está mais tendo nenhum estímulo no corpo. Pois é, ela disse que tiveram momentos lindos, né? Ele segurando o copo, segurando biscoito, mas eles não têm mais isso. Hoje ele tá bem dentro do mundo dele. No começo do mês, né, ela deu entrevista dizendo que ele estava estável desde o dia 25 de março, que ele tá internado, mas que agora ele não responde mais a nenhum estímulo como fazia antes, né? Que tá cada vez mais distante. E aí, ele também tá passando por uma bactéria no corpo bem resistente, por isso que ele tá internado. Lembrando que ele sofreu um AVC, né, em 2017, e ele vem cada dia mais piorando dessa questão do AVC, mas da saúde, todos os sinais vitais estão preservados, tá tudo equilibrado dentro do padrão desejado, mas que ele segue aí sem estímulo algum. Que triste, né? Acho que tem gente ainda que está torcendo, né, por essa melhora dele. Rapaz, visto que ele é uma voz, né, do samba. É uma voz, mas assim, tá entendendo? Só se realmente for o sinônimo tá do milagre mesmo, viu? Muito. Mas já imaginou, de repente, ele se acorda, se levanta? Não, tudo bem que pode acontecer, mas sinceramente é muito triste isso, gente. Né, não. Imagina, você ele passar... Ele tá sofrendo demais. 20 são o quê? 8 anos. É tempo demais, já tá bom, minha gente. Eu espero que Deus dê o descanso que ele merece, que ele precisa, que ele... Sei lá, eu não sei não. Eu fico muito triste com essas coisas, porque... É muito complicado, assim, pra gente que gosta, né, por exemplo, fã, que queria, de fato, ver tudo isso, beleza, mas assim, de verdade, é muito triste você ver uma pessoa que você gosta definhando, entendeu? Se de fato ele apresentasse qualquer melhora, por exemplo, vamos trazer Preta Gil de novo, Preta Gil, qualquer melhorazinha ela vai pra um samba, qualquer melhora ela vai pra uma praia, qualquer... De alguma forma, ela tá lutando, uhum, né, tá vivendo, pra viver. Né? Agora, qual é a qualidade de vida que a gente tem visto dele? Aí vem esse negócio da esposa dele já tá com outra pessoa, sabe? Da vida dele tá do jeito que tá, então assim, eu só lamento. Sério mesmo. É triste. Então, né? Pois é, vamos aguardar ainda as cenas dos próximos capítulos. Igual a gente estava comentando sobre a questão da Marília Mendonça. Eu acabei de ver aquela vidente que sempre faz previsões bem assertivas, né? Que é a Chay. E, gente, vem aí, vem babados por aí, viu? Porque, de acordo com a vidente, ela teve uma visão de que provavelmente... Antes que digam que sou eu que tô falando, viu? Eu tô apenas repassando uma informação que ela sente que foi sabotado o avião da Marília Mendonça. O que é que você acha sobre isso, Jússi? Ela disse que vê uma mulher entregando um envelope para um rapaz grisalho. Ela disse que teve essa visão e que acha que o acidente ele não foi por acaso. E aí a gente tava conversando, né, sobre todo esse rolê que tá acontecendo com a mãe dela, com a dona Ruth. É. Será que vem aí um plot twist dessa história? Rapaz, é complicado, porque veja, Maiara, né, as meninas disseram que dona Ruth era muito forte, que chegava lá, ela estava uma fortaleza só. E não é porque ela é uma artista, assim, com grande expressividade como Marília, que não pode acontecer, viu? Porque, assim, tantas e tantas histórias a gente já viu, né, de pessoas que denunciaram que outras pessoas morreram, foram, sei lá, assaltadas, foram... tramaram toda uma situação e tava lá chorando e tava participando. Então, veio assim, uma coisa na minha cabeça agora, eu vi bem vidente, Chay. Vai. Assim que a Marília morreu, com pouco tempo depois, eu não sei se foi a Maiara ou foi a Maraísa, que ela começou a ter aqueles problemas psicológicos. Uhum. Né? Será que através da espiritualidade, de alguma forma, ela não teve alguma conexão com a Marília? Não sei, ficou sabendo de alguma coisa, ficou com medo de expor e ficou daquele jeito. Porque foi muito após, assim, após o falecimento dela, que ela ficou daquele jeito. Inclusive, a vidente falou, essa mesma vidente falou que a Marília tinha aparecido pra ela, falou essas coisas, né? Que elas tinham uma ligação bem forte. É, e que ela orou muito, né? Por ela, pela família dela, enfim. Eu não sei não, minha gente, mas que eu acho que tem muito caroço nesse angu, ainda tem, viu? Pois é, como diz... A usurpadora, há sempre testemunhas perigosas para um crime perfeito. Lalinha, vovó Piedade, mas os mortos não falam. Precisa fazer, não, que a trilha já tá fazendo. Mas é porque tem gente, quando vai fazer, replicar, não tem a trilha pra dizer. Aí, a gente, aí faz. Não, mas você tá tendo. Tudo é larenga, minha gente. Tudo... A sorte dela é que ela não anda de avião pra eu mandar sabotar. Pararara. Só pra dizer que ele tá de carro novo. Ô, mulher, para, que senão os haters vão atrás. Pera. Não precisa, que você fez um post, né, meu filho? Foi muito compartilhado, inclusive. Ô, mulher. Tu acha? A gente não pode fazer nada na vida, menina. É normal, menina. É o mundo você, todo pra falar de mim, eu sozinho pra falar do mundo. Você que catucou, porque a gente nem ia saber que você trocou de carro, você botou lá. Você queria sim que compartilhasse. Confesso. É babado, viu? Ó, oh, o Leozinho tá dizendo aqui que manda o áudio, viu? Ah, mande áudio, mande áudio. Oi, Dinha, bom dia. Eu acho que você tá aqui, né, ligadinha, tá falando aqui pelo Instagram. O Leozinho Doideira tá dizendo que tá na escuta, mandou um áudio. Obrigado pelo carinho. A Márcia Freitas também tá por aqui, como sempre. A Sandrola. A Jéssica Lima. Menina, a Jéssica era quase um paparazzo na minha vida no Parque do Povo. Piscou, ela tava atrás de mim fazendo vídeo e me mandando pelo Instagram, viu? Era babado. Olha, sei não, esse povo... Então, gente, continuando aqui as fofocas, eita, o Diego Almeida também tá ligadinho aqui comigo. Inclusive, responda a minha pergunta, viu, meu filho, que eu fiz aí no Instagram. Fazer umas compras aí nesses babados. Olha, chegou ao fim, minha filha, o processo do divórcio da Virgínia com Zé Felipe. Foi. E aí você ficou sabendo, né, quanto é que ele vai pagar de pensão. Não. Pois é. Ah, 60 mil. 60 mil reais, né? 20 mil para cada filho. Vai garantir aí o padrão de vida que tinha durante a convivência dos pais e a guarda vai ser compartilhada. Mas os filhos vão ficar com a Virgínia, que é a mãe, né? Esse acordo foi deferido pela Justiça de Goiás durante essa semana. Chegou ao fim realmente essa história. E aí, será que tem volta? Tem volta de quê? Hã? Minha gente, vamos começar a falar desses 60 mil. 60 mil não paga nem o que Virgínia tem no braço, minha gente, de joia. Pois é. Ah, para, que preguiça. Mas tá bom. É o quê? Tu ainda queria que ele desse mais? foi aí 60 mil para ambas as partes, porque vão dividir, né? 60 dela e 60 dele. Para as meninas continuarem com o padrão. 60 mil não é nem o que elas, o que eles pagam de hipismo para Maria Alice, minha gente. Pelo amor de Deus. Uma criança que tem uma banheira no quarto dela. Uma criança tem mármore nas paredes dela. Pelo amor de Deus. Olhe. Não é muito e nem pouco, não. Esse valor não existe. Se você tá falando de 60 mil, imagina sobre a questão, né, que vai vir aí depois desse processo, que o processo foi dividido em duas partes. A primeira foi essa questão da guarda dos filhos e a pensão. E aí a questão patrimonial, né, a partilha de bens está pendente ainda. Não existem informações, né, sobre essa divisão, sobre a data desse novo processo. Mas aí vai ser avaliado pela justiça, até porque, minha filha, é dinheiro, viu? E aí ninguém sabe como é que vai ser essa questão da partilha, porque eles são casados sobre comunhão parcial de bens. E tá ótimo, tá tudo bem também. Veja bem, o que eles ganharam foram milhões. Pelo amor de Deus, a gente não tá falando de R$2 pra cada um, né? Então são milhões, fora os milhões que ele ainda tem. Então tá tudo certo. Todo mundo vai sair com dinheiro e feliz. Menos a gente, né, mulher? Poxa, a gente tá aqui, meu filho, ganhando nós, falando da vida deles. Agora eu vou dizer um negócio a tu, sim. Essas videntes, como é o nome dessa? Chai, né? E ela não disse que vai, Virginia vai aparecer com um quarto menino? De quem será? Se não for, só não é meu. Se não for daquele ex-namorado dela, né? Eita, pararara, também, pra ela. Pois é. Esse aí, né, é babado. Ó, vamos falar aqui da Rede Globo, vai voltar aí a Dança dos Famosos, né, no programa do Luciano Huck. A disputa que mistura os ritmos vai começar agora no próximo mês, vai até dezembro, né, como a gente sabe, no Domingão. Vai continuar com os professores, né, Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus... Tem também a Zebrinha. E a sabe quem é que vai ser convidada dessa vez para participar deste programa? Quem? A Nicole Bowles. Eita, adoro a Nicole. Também. Ela é muito... Ela entrega muito, assim, muito. Tanto no entretenimento, como também até na... A gente pensa que ela não tem um miolo no juiz muito bom, mas quando ela tem umas falas bem assertivas, viu? Ela tem mais que a gente. Tem. Isso. Pois é, ela que vai ingressar nessa disputa com outras personalidades da mídia. Pois é, vamos aguardar. Será que ela vai conseguir aí chegar pelo menos na final, menina? Vai ser babado, viu? Vai ser muito bom, eu vou gostar, porque eu gosto da Nicole. Eu acho ela divertida. Eu também, e aquela parte que ela bota o nome dos bichos, né? No nome dos artistas, vai ser... Eu acho engraçadíssimo. Pois é, e... Não sei mais de que é que a gente fala. Vamos ver aqui. Oxente. Tô pensando, eu ia falar um negócio aqui, mas eu não queria puxar pra esse lado, não, porque depois termina em intriga. Muito obrigada pela sua prudência. Pois é, não, eu ia falar dessa questão de que tá rolando, né, de política, da questão de Trump. Trump querendo mandar aqui no Brasil agora, né, minha filha? Ele não tá mandando nem nos Estados Unidos. Querendo impedir, inclusive, até a questão do Pix aqui. Ele disse que era pra cancelar o Pix no Brasil. Tá certo. Pois é, e aí já reflete nas outras ações também de política, que já não me cabe, porque eu faço fofoca de famosos. Uhum. E quando entra religião, política, já cria uma treta, viu? Eu não quero nem saber desse babado. Deixa os meus pensamentos para mim mesmo. Pois é. Quem celebrou a volta aos palcos, né? Depois que saiu do programa Power Couple Brasil, foi a Gretchen. A Gretchen, ela tava na Irlanda, minha filha, com aquele rebolado de sempre, junto com o marido dela, cantando Conga La Conga. E aí dividiu opiniões, porque... Alguns internautas disseram que ela passou a vida toda só com essa música. Outros disseram que ela estava belíssima, que realmente está com um corpão de milhões pra idade dela. Pela internet, né, meu filho? Não, mas eu acho que ela tá com um corpão. Tu já visse ela bem de pertinho? Não, já, mas faz muito tempo. Eu acho que ela estava no quinto casamento dela, quando eu vi pessoalmente. Não, realmente, é lamentável. Deixa pra lá. Vai, mulher, fala. Não, deixa pra lá, meu filho, porque assim, É complicado. Quem vê ela pessoalmente, pronto. Uma coisa é você ver... Não, mas eu acho que hoje em dia... Não tem não, meu filho. Não tem, porque é uma coisa que ela gosta. Tem o pessoal que gosta de ter cabelo debaixo do braço. Mulher que gosta de ter cabelo debaixo do braço. Que tava numa modinha, graças a Deus, passou assim num piscar de olho de ter bigode, de ter barba. Pois é, o corpo inteiro, inteiro dela. É mas ela não faz, depilação a laser, vai, não? Não, porque ela gosta, ela acha bonito. É tudo quando é Tony Ramos. Então, aí você tá entendendo, isso particularmente me causa uma certa estranheza, porque nas redes sociais a gente vê que é tudo lisinho, né? Pra você ver como a sua observação foi justamente de que, tipo, ela não faz a laser, né? Porque parece ser, mas se você pegar os vídeos dela bem de pertinho, você vai ver que tem muito pelo. É muito pelo, não é pouco, não. É muito, assim, aqui. Eu fico imaginando ela, tipo assim, sem nada, sabe? Com aquele meio de pelo, assim, demais. Não, gente, sério, me dá uma agonia. E já falaram muito em cima disso, né? Foi um assunto, inclusive, ela fez um vídeo exclusivamente, você pode procurar nas redes sociais, que ela fala sobre essa questão de pelo e ela diz que acha ótimo, lindo, maravilhoso, que vai continuar assim, que o companheiro dela... Então tá tudo certo. Mas que é feio, é feio. É, né? Há gosto pra tudo nessa vida, minha filha. É. É isso. Ó, tem aqui uma reivindicação. Bom dia. A amiga, trabalhei no maior São João do Mundo na limpeza, só que era pelos pra eles, né? Ter pago até agora. Nada disseram. Que só dia 30 ou com 20 dias depois disso. E é muito errado, porque quando é pra voltar pra trabalhar, eles não... Eles não botam a gente para trabalhar até debaixo... Aliás, eles botam a gente para trabalhar até debaixo da chuva. Tem uma fofoca aqui. O pessoal que não recebeu dinheiro da limpeza, né? No maior São João do Mundo. A gente vai passar aqui, por um órgão, né, responsável, a sua denúncia, tá bom? Muito obrigada aqui pela sua participação. Inclusive, teve até postagem sobre isso. Uma página da cidade postou, né, que essa denúncia era referente a algumas irregularidades no contrato e na administração dos serviços prestados durante o evento no mês de junho para com os colaboradores, né, que fizeram essa questão também. Eles falaram algumas coisas e... Tá rolando aí algumas denúncias sobre isso nas páginas. É, exatamente. Ela não voltou aqui, né? Mas ela disse que tava esperando esse dinheiro para pagar a água, para comprar fralda pros filhos, para pagar as pessoas que ficaram com os filhos para ela poder ir trabalhar. E, gente, pelo amor de Deus, é o mínimo, né? Se você foi convocado para trabalhar, o mínimo que a pessoa faz é pagar você. Mas quem é que fica errado na história? Quem cobra? Quem cobra, sempre. Não é engraçado isso. Olha, duas coisas que... Capricorniano que sou, duas coisas que eu não gosto. Eu já deixo logo claro aqui. É óbvio que algumas pessoas já fizeram. Eu nem empresto dinheiro e nem cartão de crédito. Primeiro que eu não sou agiota. Tá? Começa daí. E por mais triste que seja uma história, minha filha, já vi essa frase no Instagram. Não empreste seu cartão de crédito. Pois é. Porque você termina perdendo amizades e afins, viu? Por conta disso. Não, e é muito interessante, né? Quer dizer, o pessoal, sobre o empréstimo que você falou, ok. Mas, gente, eu preciso que você faça um serviço pra mim. Aí eu acordo com você, horário, faço a cobrança bem direitinho do que você precisa fazer pra mim. O mínimo, mínimo, porque isso é o mínimo, é você cumprir com a sua parte, que é fazer o pagamento. Aí se eu, que tô prestando o serviço, vou cobrar, quem que tá errado? Você. Quem mandou eu cobrar? Sério. Você que lute, minha filha. É mesmo. Pois é. Ó, depois de fofocar, depois de reivindicações, depois de muita coisa, vamos cantar pra espantar, né? Esse churucutô. Por que tá sem voz, querida? Panorâmica, bom dia. São 10 horas, nosso dia é sempre lindo. Bom dia. Que você tenha sempre o bom dia na sua companhia. É muito, muito mais amor. Bom dia, blogueirinha. Não, bom dia, Sandrinha, viu? Sandrinha, ela tá com ódio. Bom dia, turma da GMG Mármore e Granito. Panorâmica, bom dia, é muito mais amor. Panorâmica 10 e 3. Pois é, a Sandra tá dizendo aqui que a Júcia ficou magoada. Inclusive, Júcia, eu vou pedir pra você pra mandar o contato do pessoal do, aí que você mandou, da GMG. Uhum. Pra eu tô fazendo orçamentos. Inclusive, eu já fiz até com o rapaz das esquadrias que tu tinha me falado. Sim, Tony Farias. Tony, e vou fazer também um orçamento pra... Pra minha residência. Depois tu me manda o contato e eu vou dizer, vim por Jussi Félix. Eu vou dizer pra ver se eu ganho pelo menos um desconto, né, minha filha? Por favor, né? Ele tá nos ouvindo, que ele sempre... Então pronto, meu filho, por favor, eu tenho um evento pra tentar fazer, mas eu preciso de orçamentos pra me organizar. E é isso, ó, tô indo embora, vou deixar aqui pra vocês o contato lá do Feijucas, né? O Feijucas que... De terça a domingo tá fazendo aí um almoço de milhões. É só você fazer o seu pedido pelo WhatsApp. Tem também lá no iFood, tá? Pelo 986985844. 986985844. Você vai ter aí o seu almoço todos os dias, chegando pontualmente. Lembrando que a entrega é grátis aqui para o Alto Branco, viu? Cuida pra cuidar. E é isso, vou entrar em contato com o Givanildo Vilar, da Mármores e Granitos, para fazer aí um orçamento de milhões. É isso, meu povo, tô indo embora, vou deixar um beijo para vocês que estavam aqui conosco, nos ouvindo, nossos ouvintes de milhões. A Lígia Oliveira tá passando por aqui, deixou um recadinho no meu Instagram. E é isso, viu? Beijo no coração de vocês, tô indo embora. Obrigado pela audiência, a Dinhandinha, a Márcia Freitas... Todo mundo que tava ligadinho e você que tá no Uber também, quem tá trabalhando, quem tá varrendo uma casa. Cuida pra cuidar, amanhã eu tô de volta. Beijo no coração que eu fui! Ao invés de falar, vou me aproximar mais de Deus e me afastar de quem não quer somar. Só tô indo atrás do que é meu. Tem que acordar pro sonho realizar. Eu vou sorrir mais, eu vou amar mais, agradecer ao invés de reclamar. Vou correr atrás, sei que sou capaz de ser exemplo pros filhos e orgulho pros meus pais. Eu vou sorrir mais, eu vou amar mais, agradecer ao invés de reclamar. Vou correr atrás, sei que sou capaz de ser exemplo pros meus filhos e orgulho pros meus pais. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Vou me aproximar e me afastar de quem não quer somar. Só tô indo atrás do que é meu. Tem que acordar pro sonho realizar. Eu vou sorrir mais, eu vou amar mais, agradecer ao invés de reclamar. Vou correr atrás, sei que sou capaz de ser exemplo pros meus filhos e orgulho pros meus pais. Eu vou sorrir mais, eu vou amar mais, agradecer ao invés de reclamar. Vou correr atrás, sei que sou capaz de ser exemplo pros meus filhos e orgulho pros meus pais. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Panorâmica FM. Bacana, madeira é aqui, hein, rapaz. Madeireira Colombo, maçaranduba, angelim, jatobá, eucalipto tratado e todo tipo de madeira trabalhada, rapaz. Zelezinho falou, tá falado. Madeireira Colombo, Campina Grande, às margens do Açude Velho. Entrega para toda Paraíba, tudo em até 12 vezes no cartão. Siga @ Madeireira Colombo. Panorâmica FM e você, primeiro lugar em audiência absoluta e comprovada.

que eu não tenho defeitos, mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito. Meu problema é um segredo guardado no peito, que se chama paixão. Meu vício é você, meu cigarro é você. Eu te bebo, eu te fumo, meu erro maior eu aceito, eu assumo. Por mais que eu não dê, eu só quero você. Meu vício é você, meu dadinho, meu jogo de cartas marcadas. Essa droga de sonho não vai. Água da fonte, meu perfume é a flor da laranja. Jogo apenas o jogo do amor. Eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos, mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito. Meu problema é um segredo guardado no peito, que se chama melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Todo mundo ouvir Panorâmica. Se é pra viver, vambora lá, cada segundo a apreciar. Então pra que deixar passar? Esse é o momento de extravasar. É rua, é gueto, é orla e é todo mundo. É rua, é gueto, é orla. Prepara e é todo mundo. Prepara pra subir. Ou bota um grave pra parar, que hoje a gente não terá. Ou bom, ou bom, ou bom, Betinha. Parque da Criança em Campina Grande. Espaço apresenta Uma Noite de Paixão em dose dupla. Alcione. Mais uma loucura por mim. Alcione. Sua mulher que te deixa, se você me traz. Um show da diva do samba. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. Todo o romantismo de José Augusto. E nessa loucura de dizer que não te quero. José. Agora aguenta coração. Sábado, 9 de agosto, no espaço Alcione. José Augusto. Um show simplesmente imperdível. Vendas Lojas Miyoshi. Apoio BYD, Tintas Mil, São Brás e Sequase Seguros. E você, Felix. 10 horas e 38 minutos. E a gente chega aqui com o panorama que você trazendo informações nessa manhã. Vamos lá, minha gente. Trazer as primeiras informações aqui nessa manhã para você. Vamos falar aqui. Ver se a internet vai conseguir deixar a gente trazer essa notícia. Vamos lá. A Prefeitura de Manaíra, no sertão da Paraíba, lançou um processo para alugar um carro, né, SUV, que será usado exclusivamente pelo gabinete do prefeito. O valor previsto para o contrato chega a R$ 172.403,28, conforme informações divulgadas aqui pelo Tribunal de Contas do Estado. A licitação foi feita por meio da SUV, né, no caso, o carro, conforme a licitação foi feita por meio de pregão eletrônico, mas Até essa terça-feira, a prefeitura ainda não havia divulgado qual empresa venceu o processo. De acordo com o edital, o veículo precisa ser um SUV ano 2024 ou mais recente, com capacidade para 7 passageiros, ar-condicionado, motor e diesel com pelo menos 204 cavalos de potência, porta-malas com no mínimo 700 litros e central multimídia. A justificativa da prefeitura é que o aluguel do carro é para atender as demandas do gabinete do prefeito. Mais detalhes sobre o uso específico do veículo ainda não foram divulgados. Sem comentários. Vamos lá, a Câmara dos Deputados já pagou 807,5 mil a fisioterapeuta Gabriela Batista Pagidis, funcionária fantasma lotada no gabinete do prefeito da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Gabriela está registrada como secretária parlamentar desde 1º de julho de 2017, mas não exerce atividade compatível com o cargo. Segundo reportagem, a apuração acompanhou a rotina da servidora e constatou que ela trabalha como fisioterapeuta em clínicas privadas de Brasília nos dias em que deveria estar na Câmara. Gabriela atua no Instituto Costa Saúde, na Asa Norte, às segundas e quartas-feiras, no Centro Clínico Bandeirantes, no Núcleo Bandeirante, às terças e quintas. E na sexta-feira, ela foi vista indo à academia e ao zoológico em horário de expediente. Além disso, reportagem aqui da Folha de São Paulo revelou que outras duas funcionárias fantasmas atuam no gabinete de Hugo Mota: Louise Lacerda, estudante de medicina em período integral, e Monique Magno, assistente social na prefeitura de João Pessoa, que também não teria cumprido suas funções na Câmara. Em nota, a assessoria do deputado informou que o presidente Hugo Mota preza pelo cumprimento rigoroso das obrigações dos funcionários de seu gabinete, incluindo que atuam de forma remota e são dispensados do ponto dentro das regras estabelecidas pela Câmara. E é isso, né? Vamos lá, que a gente vai trazer também ainda mais informações aqui nessa manhã. Vamos lá, os vereadores de Campina Grande voltaram do recesso. Os vereadores de Campina Grande voltaram do recesso junino nessa terça-feira, dia 15, e já tem um pepino para descascar. A votação, né, da LDO, que continua emperrada. Em entrevista aqui, a vereadora Jo Oliveira citou o retorno dos trabalhos e afirmou que está trabalhando na construção da sua pré-candidatura como deputado estadual das eleições do próximo ano. Que... Mas ainda o ano não terminou, né, minha gente? Enfim, vamos ver aqui se a gente traz mais informações. Agora, dessa vez, falando sobre o Léo Dias, que está confirmado para participar do programa da Band em parceria. Deixa eu ver aqui. Ele vai estar, né, na Band no Melhor da Tarde. E o comunicador está de saída da SBT, onde ocupava o cargo de apresentador do programa Fofocalizando. Isso é mais uma fofoca do que, de fato, uma informação, né? Mesmo que seja informado essa questão da ida dele para... ida ou não para a Band, mas está aí a primeira participação dele praticamente fora do SBT. Em Brasília, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, participa nessa terça-feira em Brasília, né, da reunião da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda da Constituição PEC 66/2023, conhecida como PEC dos Municípios. A proposta trata de refinanciamento de dívidas previdenciárias e do pagamento precatório pelos municípios brasileiros. A reunião, considerada decisiva, está sendo presidida pelo deputado federal Romero Rodrigues, ex-prefeito de Campina Grande e atual presidente da comissão. O parecer da PEC é de autoria do deputado Baleia Rossi e está sendo votada hoje pela comissão especial antes de seguir para o plenário da Câmara. Ao lado de outros prefeitos de todo o país, como Ricardo Nunes, de São Paulo, Rodolfo Mota, né, no Paraná, Bruno tem defendido a aprovação da PEC como uma medida necessária para preservar a capacidade de investimento dos municípios. A PEC 66/2023 propõe a ampliação do prazo para pagamento de dívidas previdenciárias das prefeituras, que passaria dos atuais 240 meses para 300 meses. Também altera o índice de correção da dívida, substituindo aí a taxa Selic, né, pelo IPCA mais 4% ao ano, o que reduziria o crescimento acelerado dos débitos acumulados. E aí, conforme as informações forem chegando, a gente vai repassando para você na nossa programação. Oi, bom dia, Panorâmica. Desculpa, corri pra rua.

10 horas e 54 minutos agora, minha gente. Finalizando aqui com mais dois sucessos nesse bloco. E antes, a gente vai trazer aqui para você informações sobre a temperatura. O inverno deste ano de 2025 tem registrado temperaturas mais baixas em todas as regiões da Paraíba, viu? E em Campina Grande, que fica localizada aqui no Planalto da Borborema, o clima frio tem sido constante nesse mês de julho. Na madrugada dessa quarta-feira, dia 16, a cidade registrou a menor temperatura do ano e, de acordo com informações da meteorologista Marli Bandeira, da Agência Executiva de Gestão de Águas, os termômetros marcaram 16 graus na Rainha da Borborema. Na Paraíba, a menor temperatura registrada este ano foi no município de Serra Branca, no Cariri, onde os termômetros chegaram a marcar 11, minha gente, graus. Não é fácil não, viu? Pra gente estar acostumado aqui a temperaturas quentes, tá babado. Então, é se aquecer da melhor maneira possível, tomar aí sempre, manter, né, a nossa imunidade em alta, com chá, com, enfim, do jeito que você conseguir aí, e tentar se cuidar pra gente poder passar, se Deus nos permitir, por mais um inverno. Essa roupa, bota fogo na minha boca, toca fogo no meu corpo. Me surpreende como ainda se importasse com os meus sentimentos. Me leva pra jantar naquele restaurante como era no começo. Eu já tirei do fundo da minha gaveta aquele bebido a preto pra rebolar. E pedindo sua música preferida e a gente toca. Uma ligação fria

Temos também a turma lá da Feirinha da Prata, Feira da Liberdade, das Malvinas, onde tiver aí uma feira natural, que vocês possam estar com um dia abençoado, né? Sempre sintonizados aqui com a gente. Muito obrigada pelo carinho e audiência sempre. Márcia passando por aqui, Márcia Freitas, Maria Magali também com a gente nessa manhã. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Temos a turma ali, ó, de Pai Domingos, o Leide, né, de Pai... Não, mulher, não acredito não, tu já tá com saudade. 38 dias de São João, foi pouco, meu povo. A gente teve uma overdose aqui de Santana, Flávio José, Uba Ramalho, Zé Ramalho, turma toda aqui na nossa programação. Tem a Maria do Socorro também, curtindo a gente do Jardim Tavares. Pra você que tá ouvindo a gente do trabalho, tá no carro, tá em casa, onde quer que você esteja. Se tá sintonizado na Pan, tá bom demais. Panorâmica. O céu de repente anuviou e o vento agitou as ondas do mar. E o que o temporal levou foi tudo que deu pra guardar. Só Deus sabe o quanto se labutou. Custou, mas depois veio a bonança. E agora é hora de agradecer. Pois quando tudo se perdeu e a sorte desapareceu, a paz de Deus só ficou você. Ninguém suportou, só você ficou. Não me abandonou. Quando o vento parou e a água baixou, eu tive a certeza do seu amor. Vamos, João! Está perdido, é nessa hora que você vê quem é parceiro, quem é teu amigo, quem tá contigo quer te correr. A sua mão me tirou do abismo, o seu axé evitou meu fim. Me ensinou que é companheirismo e também é gostar de quem gosta de mim. Vai! Menos espera, no fim do túnel aparece uma luz, a luz de uma amizade sincera, pra ajudar a carregar nossa cruz. Foi Deus quem pôs você no meu caminho, na hora certa pra me socorrer. Eu não teria chegado sozinho a lugar nenhum. De repente anuviou e o vento agitou as ondas do mar. E o que o temporal levou foi tudo que deu pra guardar. Só Deus sabe o quanto se lavou. Custou, mas depois veio a bonança. E agora é hora de agradecer. Pois quando tudo se perdeu e a sorte desapareceu, abaixo de Deus só pegou você. Vamos, João! Quando a gira girou, ninguém socorrou, só você ficou. Não me abandonou, quando o vento parou e a água baixou, eu tive a certeza do seu amor. Quando a gira girou, ninguém socorrou, só você ficou. Certeza do seu amor. Eu não teria chegado a lugar nenhum se não fossem vocês. Muito obrigado.

semana tem. Nós vamos para o bolão. Eu de casca de bala, derrubar o boi no chão. Final de semana tem. Nós vamos para o bolão. Eu de casca de bala, derrubar o boi no chão. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado. 5 horas da manhã e nós botando pegada. As arqueirinhas tudo bêbado, já tudo entreado. Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala. Eu e casca de bala, eu e casca de bala. Nós não perdo a vaquejada, nós não perdo a vaquejada. Eu e casca de bala, eu e casca de bala. Nós não perdo a vaquejada, nós não perdo a vaquejada. Semana tem, nós vamos para o bolão. Eu de casca de bala, derrubar o boi no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu de casca de bala, derrubar o boi no chão. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado. 5 horas da manhã e nós botando pegada. As arqueirinhas tudo mesmo, já tudo entreado. Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala. Eu e casca de bala, eu de bala, nós não perdo a vaquejada, nós não perdo a vaquejada. Eu e casca de bala, eu e casca de bala, nós não perdo a vaquejada, nós não perdo a vaquejada. Eu do Aras Milionário, ei, vaqueiro do Brasil. Uhul. Seus amigos ouvem Panorâmica. É mais um sucesso do Natanzinho. Só falando de amor. Puxa do cavaco, o alagoano estourado. O que eu mais quero é te amar na praia. Diz eu te amo bem na tua cara. O meu coração tá perguntando por você. Ele só volta a bater quando você aparecer. Então volta logo, que até meu relógio tá contando as horas pra te ter aqui comigo. Traz de volta o meu sorriso. Oh, o que eu mais quero é te amar na praia. Na tua cara, o meu coração tá perguntando por você. Ele só volta a bater quando você aparecer. Então volta logo, que até meu relógio tá contando as horas pra te ter aqui comigo. Traz de volta o meu sorriso. O que eu mais quero é te amar na praia. Diz eu te amo bem na tua cara. O que eu mais quero é te amar na praia. Diz eu te amo bem na tua cara. Tudo que você quer ouvir. Sintonia total com você. Panorâmica. Tá complicado sim, dá pra relevar. Tu é mó gata danada. Oh.

11 horas e 24 minutos e você curtiu Espero Que Seja Feliz com Priscila Senna. Amor na Praia com o Natan. Casca de Bala com Túlio Milionário. Guilherme Ferri com Dona da Minha Cabeça. E Péricles Quando a Gíria Girou. A gente finaliza essa manhã agradecendo demais a sua companhia, a sua participação aqui no nosso WhatsApp 996579097. Amanhã, quinta-feira, abriremos o nosso baú, dia de TBT, dia de matar saudade. Espero ter vocês juntinho aqui com a gente, passando mais uma manhã na melhor sintonia do seu rádio 97.3. Panorâmica. Até amanhã, minha gente! Você só a metade, a verdade é a verdade. Enquanto eu deixava o contatinho os amigos, você tava me escondendo tudo que passava. Você conversava, depois apagava. Você tá falando que me ama, sua maluca. Quem ama não machuca. Cê tá falando que me ama, sua maluca. Quem ama não machuca. Quem ama não machuca. Ismário, me entreguei de corpo inteiro e você só a metade. A verdade é a verdade. Enquanto eu deixava os contatinhos, os amigos, você tava me escondendo tudo que passava. Você conversava, depois apagava. Você tá falando que me maluca. Quem ama não machuca. Quem ama não machuca. Cê tá falando que me ama, sua maluca. Quem ama não machuca. Quem ama não machuca. Cê tá falando que me falando que me ama, sua maluca. Quem ama não machuca. Quem ama não machuca. Você está ligado na Panorâmica. Vem, meu amor, vem pra mim. Vem, meu amor. você, 987, 97,3, Panorâmica FM, Sistema Rainha de Comunicação. Atenção, emissoras filiadas à Rede Paraibana do Coração, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Entra no ar o programa A Voz do Coração, na Rede Paraibana do Coração. Panorâmica FM de Campina Grande, para mais de 150 cidades da Paraíba e a 100.5 FM Líder para todo o litoral paraibano. No ar, o programa Voz do Coração. Alô, alô, doutor, doutor Damião, me diga, me responda, por favor, como vai minha saúde? Bate, bate, bate, coração, dentro desse velho peito. Você já está acostumado a ser maltratado, a não ter direitos. Bate, bate, bate, coração, não ligue, deixe quem quiser falar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Bate, bate, coração, bom dia, Paraíba, bom dia, muito bom dia, já estamos chegando com mais um programa A Voz do Coração no seu rádio com o Dr. Damião Feliciano, programa que tem mais de 30 anos no ar, ajudando as pessoas que mais precisam, trazendo dicas de saúde. Vamos começando mais um programa hoje, quarta-feira da graça de Deus, dia 16 de julho, meiado de semana. Meio de semana, metade da semana, já chegamos nesse dia 16 de julho. Já chegando com a força máxima da Panorâmica FM de Campina Grande para mais de 125 cidades no compartimento também da Borborema e na retransmissão da FM Líder a 100.5 da nossa querida e amada Santa Rita, que retransmite para todo o litoral paraibano. No ar, o programa A Voz do Coração, e o doutor Damião já chegou, já está por aqui. Um bom dia, doutor, falando ao vivo para toda Paraíba nessa quarta. Bom dia, doutor. Eu morava mais de 200 das novinhas. Um baile de bar. Então, nós vamos mandando esse abraço. A você que me chama de abraço, eu tomei de galã. Coração, oito, coração pode bater. Do país. Oito, bate, coração, oito, coração pode bater. Oito, bate, coração, já amo com muito prazer. Fazendo bem na hora da solidariedade, também. Bate coração, ai tu, coração pode bater. Ai tu, bate coração, que é um morro de amor com muito prazer. Ai tu, tu, tu, bate coração, coração pode bater. Ai tu, tu, bate coração, que é um morro de amor com muito prazer. As águas desaguam para o mar, meus olhos vivem cheios d'água, chorando, molhando meu rosto.